noite, 862-01, no ponto de espera da 10. Pronto. Autorizada, linha de decolar, 160 graus, 109. Livre a linha de decolar pela pista 10, o Ocean Air 6201. Controle 6201. 120, Lisson 8, tamo bom. 8-4. Boa noite, tá 3662, pronto, com espera da fuga. Autorizado, 3662, a linha de decolar pista 10, 160 graus, vamos armar. Decola da 10, tá 3662. Alô, 362, 120, décimo 8. 08, boa noite. Torre, Salvador, boa noite, WebJet 6748. 6748, reporte baixa travada. 78. Web 6748, próximo externo, embaixo travado. Autorizado pouso pista 10, 170 graus, 08 nós. Autorizado pouso pista 10, web 6748. Canébia 310, tá pronto. Ali, matei. Aí, matei. Log no solo aos 43, 121, décima 9. 219, boa noite. 363, vamos lá, tem livre decolagem, pista 10, 170 graus, 08 nós. Estado de decolagem, 63, 10, da pista 10. Salvador, 3858, ponto espera, pronto. A Lima tem pista 10. Lima tem a 10. 6310 aos 461208. 1220, ponto 6, essa é 63, vamos lá. 120.8, o decorrer 46. Ricardo, ponto 8. Decolagem 3858, 160 graus, 10 nós. Ali, pista 3858. 358 aos 49120 decimal 8. 8, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, Azul 4071, ponto de espera da 10, pronto. Azul, autorizado, alinhei e mantém pista 10. Alinhei e mantém 10, Azul 4071. Aí, muito boa noite, Gol, na 604, estamos a 2 milhas externo, estabilizado. Ciente do Gol, continua a aproximação, aguarda pista livre. Adiado no 604. O Azul corrigindo, está autorizado a linha de decolar. 160 graus, 08 nós. A linha de decola 10, Azul 4071. Salvador, boa noite, Gol 189, ponto de espera, 310, pronto. Sente, mantém a ponto de espera. Sente, mantém a ponto de espera, Gol 189.